Tudo bem, moço? Tudo bem, graças a Deus. Sua força. Salve. Salve o grande. Claro, eixo. Claro, eixo. Qual que é o nome do senhor? Tiriri. Pode me chamar de Exu Tiriri. Claro que sim. Estamos no diálogo 700, aonde nos encontramos com o senhor. Seria o senhor o Exu Tiriri, guardião desse trabalho, desde o início até hoje? Seria. Acho que não só desse trabalho, mas de toda uma vida. Bem, não é. Muito mais do que só diretamente ligado ao diálogo, mas ligado a você de diversas formas. Mas seria eu o guardião do diálogo dos espíritos, do Jefferson e de todos que ali trabalham. Que assim seja. Hoje a gente gostaria de estudar com o senhor um pouco mais sobre o diálogo com os espíritos, sobre os bastidores, mas talvez o senhor queira falar um pouco da sua história, se for da sua vontade, senão já vai direto. Minha história vai ser breve, pois não gosto de aprofundar nela. Sim. Já me aprofundei de algumas outras vezes em alguns outros médios, até canalizado para você. Já passei por muitas coisas, por muitas situações até chegar aqui. Já aprendi muito e hoje posso estar nessa posição aprendendo cada vez mais. Já fomos irmãos, mas somos irmãos de alma, acima de tudo. Não importa o nome de Tiriri. Não importa a faceta guardião, o que importa é que eu sinto por você, meu irmão. Oh. Vamos para os bastidores. Vamos. E aí, o senhor, quem sabe, talvez não pode trazer na produção de um livro mais detalhes da sua história. Sim, já estamos trabalhando sobre isso. Em breve, trarei para você a minha história contada por um livro, uma história interessante. Que assim seja. Como é que foi o início de tudo isso para o senhor? Como é que surgiu o diálogo com os espíritos na sua experiência? Na minha experiência, tudo isso surgiu antes de você reencarnar. Quando seus mentores, Alfredo, Caputo, François, vieram até mim com essa ideia sobre tudo que vocês queriam desempenhar, você também veio sobre tudo que queria ser feito quando você reencarnasse. Todas as jornadas que você passaria, todas as escolhas que você tomava a partir daquele ponto. Achei, em primeiro lugar, um trabalho muito interessante, ousado, mas interessante. Não só eu e uns outros espíritos ali, mas essa é a minha visão. Então, pela sua ousadia e pelo empenho do trabalho e o conteúdo do estudo, me prontifiquei, junto a todos, a fazer esse trabalho junto a vocês. Fomos, preparamos tudo o que tinha que ser preparado para o seu reencarno, onde os seus mentores te ajudaram, e eu estaria ali como seu guardião, desde a sua chegada à Terra e a todas as suas passagens, até este exato momento. Uau. E até o momento de começar o diálogo. Pois o diálogo não começou lá na Pena Branca. O diálogo começa um pouco antes disso. Sim. Tudo que eu fui, tudo que eu poderia estar te ajudando, eu sempre estive. Sempre protegendo, sempre auxiliando, te mostrando os caminhos necessários para que você assim pudesse levar seus estudos, suas questões para as pessoas. Uau! Claro que sim. Quando assistimos a um diálogo, vemos muito menos daquilo que se é possível ver do astral. Fala mais um pouco sobre isso. Sim. No astral, com toda a tecnologia que se tem, consegue se transportar um profundo maior, um estudo mais rico sobre o psicológico do médium, do espírito, sobre questões de animismo, mistificações, questões mais profundas, magnetismos e tudo que pode estar ali envolvido. Dentro disso, há um estudo maior para desdobrados, para médiuns que vão reencarnar, para que os espíritos continuem estudando sobre essas obras, sobre o que está se passando no lado de cá, tudo aquilo que você está colhendo. Como que é quando um espírito decide que gostaria de trazer a sua palavra, o seu conhecimento no diálogo com os espíritos? Muitas vezes eu sou um dos que recebem algumas informações sobre os guias, sobre mentores que chegam até nós querendo passar as informações no diálogo, através de seus médiuns. Assim, analisamos, conversamos com aquele guia sobre tudo o que ele quer trazer, o que ele quer informar ali. Também sou um dos que coordenam aqueles que ficam pesquisando a trazer ao mestre Alfredo, olhando e observando o que seria interessante para o campo de estudo dele. E encontramos na Umbanda uma tranquilidade, uma humildade maior para iniciar esse projeto, pois ali está um trabalho simples e humilde, onde as pessoas conseguem trazer de forma tranquila todos os seus guias e assim trazer as informações necessárias. As pessoas sem preconceito. O senhor é um espírito atuante na Umbanda, mas é errado dizer que o senhor é um espírito da Umbanda? É. Eu não sou um espírito de propriedade, patente nenhuma. Eu atuo na Umbanda, mas eu não sou uma propriedade da Umbanda. Como nenhum espírito. Nenhum espírito que atua na Umbanda é uma propriedade da Umbanda. É a Umbanda. Umbanda é uma religião que foi se decodificada sim pelos médiuns, trazida e é trazida muito bem, que tem uma grande evolução, que leva e se ensina muito. Mas eu sou um espírito e o espírito pode atuar em qualquer lugar. Ele não precisa atuar num lugar só. O espírito atua onde precisa atuar. E essa é uma das minhas condições. Eu atuo onde eu preciso estar. E ali estou trabalhando. Quando o senhor trabalha, o senhor usa que roupagem? E é a mesma roupagem que o senhor circula nas colônias espirituais? Não se modifica muito. Quando trabalho, tenho algumas roupagens. Estou sempre. A aparência eu não modifico. Algumas das minhas vestes se modificam quando estou atuando em lugares mais densos. Quando estou em lugares mais suaves, algumas das minhas vestes se modificam. Algumas proteções que preciso em lugares mais densos, dentro da falange do tiriri, é utilizada. E dentro de lugares mais simples, abaixo mais isso. E deixo reviver alguma das minhas vidas passadas, a que mais tem afinidade. Em termos de aparência. Isso. O que não é muito interessante, até para atuar como guardião, e digo pela crença das pessoas. As pessoas têm muitos dogmas, conceitos e preconceitos sobre um guardião, que um Exu tem que ser. Então, se eu me mostrar mais como fui, talvez ali não se pareça tão guardião como eu me mostrar como estou mostrando agora. Entendi. Porque, para quem não está entendendo, pela visão do médium, ele já descreveu o senhor, disse que o senhor tem uma aparência do ser humano de uma beleza muito além da média. Sim, sim. Claro. Pode-se dizer assim. E aí, e isso foi, espero que isso tenha sido numa vida em que eu fui teu irmão, que a gente foi gêmeos. Quem sabe, quem sabe. Mas olha, é um belo rapaz. Mas nessa condição que o senhor está hoje, é uma aparência diferenciada? Não. A aparência que eu utilizo ainda é essa. Ah, entendi. Bela. É uma coisa mais, digamos, mais rude. Ah. E quando eu fico mais tranquilo, preciso utilizar essa carga energética, fico mais refinado e mais suave. É como se um dia você estivesse mais bruto e no outro mais tranquilo. Eu, no meu caso, não preciso transfigurar a imagem. Entendi. Só me acalma um pouco. Então, O senhor que coordena as pessoas que vão buscar saber quais os médios estão preparados e quais espíritos estão dispostos. Sim. Como é que é essa coordenação? Vem a mim e a uma equipe que trabalha diretamente comigo analisar todos que querem trabalhar diretamente aqui no diálogo. Aqueles que verdadeiramente têm algo a trazer. Ou aqueles que nós estamos sempre buscando, que é um bom campo de estudo. Mesmo que muitas vezes o médium esteja procurando alguma alusão à fama, ao reconhecimento, mas ali há um grande campo de estudo a ser tratado, tanto quanto o médium, quanto a entidade, ou qualquer outra ilusão ali proposta. Então, vamos, ou não só nisso, ou a médiums, que também tem, muitas vezes, situações interessantes e espíritos atuantes, que não chegam diretamente a nós, mas estamos sempre observando e sabemos daquela atuação. Então vamos lá, conversamos com ele. E primeiramente, com essa conversa, é repassada ao nosso amigo Alfredo. Quando Alfredo analisa se é ou vai ou não, ele dá um ok. É feito todo o trâmite entre o nosso mundo e o mundo de vocês, o preparamento, tanto seu quanto do encarnado também, que vai ser o médium, quanto os espíritos, para que você chegue por meios de convites ou como vai se materializar aí na sua terra, a comunicação dos dois para assim ser feito o diálogo. Uhum. O senhor já recebeu o convite de diferentes tipos de espíritos em diferentes condições de esclarecimento? Muitos. Fala um pouco sobre isso, por gentileza. Há espíritos muito lucidados, com uma iluminação, clareza interior enorme, que vem querendo passar um propósito muito maior. Há espíritos com uma clareza não tão, tão clara, não tão bem feita, não tão ampla, se posso assim dizer, que quer passar a sua informação e sua mensagem, a sua humildade. E espíritos em ignorância também, que querem ali trazer a sua, o seu lado, e dentro desse lado, muitas vezes, acreditando que está piamente correto e querendo mostrar que tudo o outro está errado. Tudo que foi interessante, passo diretamente ao Alfredo, que cuida de tudo isso. Alfredo e ele e os três decidem o que vai acontecer ou não. Porque não importa a clareza do espírito, mas como que aquilo que ele vai passar vai trazer as pessoas de rico, de informação, que vai se alimentar de tudo isso. O diálogo com os espíritos tem alguma sede no mundo espiritual? Tem alguns lugares. No mundo espiritual, o diálogo com os espíritos tem várias colônias. A sede principal é na Vitória Régia, mas tem várias outras colônias. Para muitos estudos, e amplos estudos para espíritos desencarnados, acompanharem ali todo o processo. Quando não é feito, e eu que também me encarrego muito disso, junto com o pai João, de trazer os espíritos, ou muitas vezes guias também trazem outros espíritos, seus médiuns desdobrados, os espíritos que vão reencarnar na hora do diálogo, para ali fazer todo um trabalho de estudo contínuo sobre como está sendo feito o diálogo. Fala um pouco mais sobre esse estudo contínuo. Quando trazemos, ou simplesmente só quando estamos estudando nas colônias, é feito um estudo não só do que o Espírito está manifestando, mas como que o Espírito está se manifestando, observando ali a sua conexão mental com o médium, a sua conexão com todos os chakras do médium, ali criando uma terceira consciência, unificando os dois, o quanto do médium está presente, o quanto do médium não está presente, o quanto do médium pode interferir ou não, o quanto daquilo pode ser relativo para o trabalho ou simplesmente crenças do médium, em questões de posições e posicionamentos do espírito, o quanto dos elementos utilizados no diálogo é relevante para se ter ou não, ou é simplesmente tanto uma crença do espírito ou até do médium. Como está o psicológico do médium na hora da incorporação, como está o psicológico do espírito, como que o espírito fica depois da incorporação, o quanto aquilo pode se passar. Muitos médios que estão muito mais no animismo, médios que, ou mistificadores, posso assim dizer, que estão ali, alguns crendo que estão realmente incorporados, outros que sabem que não estão, mas alimentam em si grandes vaidades, e é muito rico também para todo o trabalho de espíritos que muitas vezes não chegam a incorporar, mas estão simplesmente do lado do médium, passando toda a mensagem para ele. E ele ali acreditando muitas vezes que está trazendo tudo aquilo e aprendendo. Pois o médium que está ali acreditando que está incorporado também está aprendendo. E como que essa união se resolve? Tudo isso é amplamente estudado. As reações físicas, emocionais de ambos, e se unificam e fazem um trabalho contínuo. Obsessores, em que muitas vezes o médium acredita que o obsessor é ali mesmo guia e não um obsessor, e ali se manifesta, fala, se expõe, e o quanto que aquilo está agindo nos dois, nos campos energéticos, bioenergéticos dos dois. Então fomos esmiuçando todos esses conteúdos em vários tipos de aulas, com diferentes professores que analisam todo esse material ou que vêm sabendo desse material até o plano terrestre, trazendo assim a sua turma, estudando em campo na hora que o diálogo está sendo feito também. O senhor já teve que palestrar no astral a respeito do diálogo com os espíritos? Muitas vezes. Isso eu faço amplamente. Até por poder estar tão ligado, de uma forma tão direta ao diálogo, muitas vezes palestro sobre esse trabalho e o quanto ele ajuda as pessoas, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Como é que é essa necessidade de se prender à roupagem do Exu Tiriri quando sentei que realmente falar, ou se é necessário que fale o nome que o senhor usa nas colônias, mas quanto dessa necessidade existe de se prender ao nome Tiriri, ao nome da falange, e quanto dessa necessidade não existe? É uma função comum, uma função necessária num todo o trabalho que faço. Como um emprego, onde, visto meu uniforme, vou trabalhar. Vou trabalhar com todo o meu campo bioenergético, com todas as minhas ações, com todas as minhas forças de guardião, para exercer o trabalho e até para me comunicar com os espíritos, com alguns espíritos, e eles entenderem o meu posto e aqueles outros que estamos trabalhando, que também estão no mesmo posto. É necessário no momento certo. Quando não é necessário, sou quem sou. Não sou o Tiriri. Sou algo muito mais além disso. Não importa o nome. A nomenclatura é relativa. O espírito, não. A nomenclatura é relativa, o espírito não. Portanto, nas suas palestras, o senhor veste aquela roupagem de um mentor, por exemplo. Sim, e muitas delas sim. Até por muitos lugares, em diferentes colônias, ainda enxergarem também guardiões de uma forma um pouco brusca, até porque colônias, lares de muitos recém-desencarnados, e eles também têm os mesmos dogmas daqui. Mas quando vou dar palestra em colônias, se eu posso dizer assim, mais esclarecida, tanto faz se sabem que eu sou o guardião de Tiriri ou não. O importante é sobre o que vou falar. Ou se eu vou dar palestras em regiões, em faculdades, Universidade de Guardiões. Aí me apresento com meu nome, dizendo que sou guardião de... Palestra de faculdade de guardiões. Conta como foi. Quem convidou, por que convidou? Existem várias universidades, para ficar mais claro, de guardiões no plano de cargo. Um guardião estuda um longo período para poder assim se manifestar no plano de vocês, para poder aprender todos os mistérios e utilizar as forças na qual ele pode magnetizar, que ele tem mais afinidade e habilidade. Dentro disso, fiz isso como qualquer outro espírito que atua como guardião. Me afinizei com a falange do Tiriri por toda a sua energia egrégora, e depois de desempenhar isso há muito, muito tempo, por estar ligado ao diálogo, fui convidado por algumas faculdades de guardiões a falar sobre isso. E como guardião lá sabe que o nome guardião, o guardião, a nomenclatura, é apenas um nome, é apenas um símbolo. Me apresento com meu nome e digo que sou guardião na falange do Tiriri. E lá falei, expliquei sobre o diálogo para aqueles alunos que estão se preparando para tornar guardiões, para cada vez terem mais consciência na hora do seu trabalho. Foi o motivo desse convite, por conta do estudo que se pode alcançar assistindo um diálogo. É um estudo muito rico, e muitos guardiões também, em salas de aula, estudam sobre o diálogo. Em campo também vem, junto com outros guardiões, quando eles estão fazendo já um trabalho mais profundo, eles vêm, às vezes, aquele guardião que o desenvolve, treina, se eu poderia dizer assim, que está no médium, ele vem assistir, ele é convidado para vir assistir, pois ele vai atuar naquela falange, está aprendendo todo aquele processo, até como é o processo da incorporação, pois incorporação qualquer espírito pode fazer, mas o espírito se manter bem, pleno, após o contato mediúnico, é o trânsito mediúnico, que é a conexão entre as mentes, aí é uma outra história. Aí necessita estudo e habilidade, pois tanto que pode ser prejudicial para o encarnado, pode ser muito mais para o desencarnado que não tem habilidade. Se o desencarnado não tiver uma habilidade, um obsessor, qualquer outro espírito, quando você se conecta a todos os chakras e a todo o mental, se você não tem o domínio da força, você pode deixar tudo aquilo influir, e todos os estados emocionais e mentais podem te deixar uma certa perturbação muito maior do que deixar o médium, pois ele está mais adensado do que você. Ele está muito mais denso do que você está. Então pode sair e não ficar muito bem. Quem o chamou e como é que rolou essa palestra? Qual tema o senhor abordou? A última, né? Vamos dizer que é a última. Algumas delas ficam no umbral. Essa última está localizada numa região umbralina, pois muitas faculdades de guardiões ficam no umbral. Por que no umbral? Até para te lidar com toda a energia, para aprender a lidar com todas essas forças. Umbral não é esse terror que as pessoas pintam. Não é um lugar de uma condição energética e vibratória plena, mas é um lugar como qualquer outro. Quantos lugares da cidade, quantos lugares das cidades, dos ambientes, quantas casas não estão em pleno estado umbralino pelos que ali vivem. Então, existe essa última faculdade. O dirigente da faculdade, que trabalha diretamente também com toda essa falange do Tiriri, me convidou e ali dissertasse para os alunos um estudo amplo sobre o que era o diálogo e qual era a benfeitoria para os encarnados do diálogo. Ali foi explicado. O que é o diálogo e qual é a benfeitoria do diálogo dos encarnados? O diálogo para os encarnados é um material que vai ser, lógico, é um material aberto de estudo, onde, não importa o médium, é para pegar aquilo que o melhor médium está trazendo e a pessoa está interpretando, trazendo vários tipos de conteúdos e informações por diversas entidades, por diversos médiums, que podem ali trazer novas informações de uma forma simples, sem preconceito, para que eles possam estudar cada vez mais e aprender, quebrar paradigmas, tirar preconceitos, adentrar na Umbanda ou em outras religiões e até de outros seres, de outras orbes, para que as pessoas aprendam que a vida continua a se manifestar de várias formas. Quando o senhor falou para que vejam o que o melhor médium pode trazer, o senhor quis dizer o que de melhor o médium pode trazer? Isso. E o que é o diálogo com os espíritos? Se é isso que ele proporciona, né, que o senhor falou, para os encarnados, o que ele é? Quando o senhor dá a palestra, o senhor diz o que? Diálogo dos espíritos é a forma simples, atual, da Terra para trazer a informação de diferentes mundos. Baseado no que o senhor falou também, é uma fonte rica de estudos da mediunidade, da psicologia e do emocional humano. Exatamente. Isso se aprofunda muito mais no nosso plano do que no plano de vocês. De uma forma muito mais profunda e direta. Se desenvolvendo muito melhor. Me perdoe. Muito melhor seria a palavra errada. Se desenvolvendo de uma forma ampla para a nossa verdade e ampla para a verdade de vocês. Para onde vocês estão agora, o diálogo é uma forma profunda de se estudar o espiritual numa velocidade rápida e efetiva. O senhor citou algumas vezes onde teve que procurar o mentor Alfredo. Sim. Cita algumas vezes em que ele veio procurar. Muitos. Muitos. Até para ir atrás de informações que ele já obteve, pois algum dirigente de alguma colônia, de algum país, de algum lugar, ou de algum espírito que já foi direto a ele, pois o espírito às vezes está numa condição que já tem um contato maior e já pode ir direto a ele, para que eu possa ali ir estudar o campo, primeiramente. Ir observar o local, o plano astral e o plano físico, e ver, estudar o médium, estudar tudo que ali pode ser feito. Então ele vem a mim, me pede, e eu vou. E qual que é o seu relacionamento com o Caputo? Caputo é um curioso de alma. É um homem que vai no profundo das perguntas da alma. Está sempre próximo de ti, também te auxiliando, te intuindo em perguntas, em questões, no que pode ser feito de novo, no que pode trazer de novo. Caputo também está sempre atrás de espíritos que possam trazer alguma novidade às pessoas, alguma novidade ao plano físico e extrafísico, para que cada vez mais tenha material de estudo. É um curioso de natureza. Uma pessoa de uma delicadeza e uma simplicidade por quem ele é realmente e por todo o conhecimento que aquele espírito tem de enobrecer a alma. Fala também do François, quando ele é François, como ele interage? Pode ser legal. Como mentor. Em observar e estudar o campo energético de todo o local, o campo magnético e tudo que possa vir na bioenergética de todos os envolvidos, dos médiuns, dos espíritos, do ambiente, sua, estudando tudo isso. Um profissional de campo. Também de ficar observando tudo. Ele está sempre próximo a mim, observando os campos. Ele já gosta de estar mais aqui próximo da crosta, olhando e observando o campo diretamente. Quando eu digo campo, seria para vocês que é mais claro, aqui, digamos aqui, essa sala onde estamos agora é um campo para nós, um campo de estudo, onde ele está aqui observando, medindo as vibrações energéticas que se emanam e tudo mais. Quando alguém decide que quer acabar com um trabalho igual esse, tenho certeza que nunca aconteceu, mas que faz alguma coisa sentindo que ou está desvalorizando a religião dele ou dela, ou que isso não deve continuar. Já aconteceu alguma coisa assim? Acontece. É. Você diz no plano físico? No astral. É, do físico para o astral, e depois o senhor fala também do astral muito mais. Também. Acontece muito. Muitas pessoas com ilusões, pelas suas vaidades, seus orgulhos, muitos sacerdotes, dirigentes, pais de santos, como a gente pode falar, feiticeiros, até por gostarem de conduzir seus filhos da casa numa forma de mente fechada, não deixando o amplo se ver, não deixando ele ampliar a mente, buscar outras fontes de conhecimento, querendo ser um detentor de qualquer conhecimento para aqueles que ele quer controlar, atacam esse trabalho com ataques psíquicos, diversas magias e tudo mais. Estamos nessa proteção para que nada disso atrapalhe o trabalho a ser feito. E sempre protegendo todo esse campo energético, todo o campo magnético, para que nada atrapalhe você. Claro. E no astral? Do astral para cá, quais são as reprimendas? Quem é que ele fica desgostoso? Por quê? E se você já tiver que combater, como é que foi? O mesmo tipo de gente que vive desse plano, que também quer controlar a massa, que também quer controlar as pessoas, que cada vez menos não quer que as fontes de conhecimento cheguem às pessoas no seu profundo. Quando é assim, quando os seres que gostam de atrapalhar a iluminação do próximo, o conhecimento do próximo, atacam também de forma mais direta, temos vários guardiões, tanto os guardiões Exus, os guardiões caboclos, os pai velhos, os iniciados pai velhos, e assim outros espíritos, as nossas guardiãs, pombagiras que estão do seu lado, todos os elementos desses grupos que protegem para que esse trabalho fique blindado e não deixe assim nada acontecer. Muitas vezes também precisamos de ajuda de outros guardiões, dependendo de onde você vai, dos lugares que você vai adensar, tanto no plano físico quanto no extrafísico, para assim os seus conhecimentos. Então lá protegemos você. Comenta mais sobre essa colocação sua. Estão guardados todos os caminhos, 360 graus à volta do meu aparelho. Tudo que está à sua volta. Tentamos te deixar lúcido possível para que vibre sempre em energias maiores. Quando te deixamos assim, sempre estudando, consciente, com vibrações melhores, para que você não deixe cair e as energias entrem, conseguimos te blindar, te proteger, para que o processo e o trabalho seja contínuo e rico. Claro, pelo propósito e não necessariamente pela pessoa. Não pela pessoa, pelo propósito. Claro. Não que você seja especial, longe disso. Sim. Mas pelo trabalho em si, claro. Tudo que ele representa para os dois lados. Certo. E o senhor falou também no astral. Acontece então de eu fazer desdobramento e ter que ir para algum lugar? Sim, sim, sim. Conta um caso. Muitas vezes teve um caso que íamos entrevistar, fazer um diálogo com um obsessor, no qual Alfredo achou interessante todo aquele processo de obsessão naquele médium específico. Só que era um obsessor que, na sua ilusão, acreditou que estava te enganando. Só que durante o processo em que você ficou lá, fazendo todo o diálogo, se mantendo naquele período, ele descobriu, ele conseguiu olhar, pois não era um obsessor tão ignorante, ele conseguiu ali observar e ver que ele estava sendo utilizado como estudo. Aí, como é que ficou? Desdobramento. Ele quis te atacar, mas até pelos seus próprios conhecimentos e os seus conhecimentos no mundo extrafísico são um pouco maior do que o seu conhecimento no mundo físico. A sua consciência até se expandir um pouco mais, e nós também estávamos em alerta, e ele foi sanado. Sendo que depois que tudo foi sanado e o ataque foi contido, para eu não divulgar tanto, pois se eu continuar, vou acabar divulgando, e as pessoas que continuam. Sim, claro, sim. Ali foi tudo desistido, e na manhã seguinte, o processo foi apaziguado e você colheu poucas informações seguintes e seguiu seu caminho. Claro que sim. E os bastidores depois chegaram a dizer, né? O que, que rolou nessa história. Graças a Deus. Quem já alcançou o diálogo 700 já está sóbrio que muitas pessoas têm outras aparências e outras experiências no mundo astral. Sim. E isso não vai chocar nem ninguém. Quando eu estou no mundo astral, eu fico com qual aparência? Quando você está no mundo astral, você costuma se manifestar uma aparência de uma vida passada, onde você foi um sacerdote egípcio. Então você costuma estar com essa aparência onde você tem uma é bem diferente do que você é. Lembra um pouco o que você é hoje, mas tem outros traços físicos, outro porte físico, uma seriedade até um pouco maior dessa que você carrega no seu dia a dia. Sim. Para você ser até um pouco descontraído. Lá você é uma pessoa um pouco mais séria. Nossa. Mas também nenhum carranco. Nenhum carrasco, carrancudo. Claro. Seria a melhor palavra. Uma pessoa só mais séria. Que tem uma consciência maior. Até para você, muitas vezes, não lembrar, trazer e conseguir manifestar esse desdobramento de uma forma mais efetiva. Fala dessa última parte, por gentileza, explica um pouco mais. Até para você. Até por você não ter o desdobramento, não fazer ele de forma lúcida, muitas vezes. É. Isso permite a sua consciência se expandir um pouco, trazer uma parte sua mais profunda, com mais rico conhecimento de outras vidas, de tudo que você já fez em todas as suas vidas. Claro. E ter um conhecimento rico para lhe desempenhar o que você precisa desempenhar quando está desdobrado. O que tanto precisa ser desempenhado que precisa incorporar tudo isso do passado? Sabendo que o senhor está sempre por perto, os outros mentores. Esse trabalho que você faz tem uma importância relativa de estudo nos dois mundos. E dentro disso, com essa consciência expandida, quando você desdobra, consegue trazer mais conteúdo a se explorar, tanto lá quanto cá. Muitas vezes trazendo mais informação e, quando retorna à sua consciência e desperta do sono, trazendo, mesmo que de forma inconsciente, como intuição, o que pode ser exercido, uma ideia, para onde ir, onde está trabalhando, o que pode ser perguntado, onde você pode caminhar. Conta pra gente, seu Tiriri, uma coisa que foi possível fazer na roupagem desse mago de sacerdote egípcio que eu não conseguiria como Jefferson. Nessa jornada aí dos bastidores no astral. Adentrar um reino. Adentrar reinos. Reinos mais obscuros, podemos assim dizer. Eita! Conversar com magos negros. Caraca! Conversar com seres de outras orbes. Eu já tive uma consciência maior, um esclarecimento muito maior, para poder ali trazer informações, para poder ali manifestar para futuros diálogos. Sim. E ali já conversar com eles, digamos, de igual para igual. Porque muitas vezes, na consciência de Jefferson, te barraria um pouco. Um pouco. Chega lá no reino do homem lá embaixo. Tem que ser moleque. E até lá, para conversar e informar o seu trabalho neutro de estudo, para mostrar a visão deles também. Ah, sério? Conta uma jornada dessa. O senhor foi junto? Sim. Logicamente. Uhum. Uma vez adensamos a um desses amigos que trabalham numa ignorância maior, se assim posso falar. Na verdade deles. Deles, claro. Na verdade deles, como aprendemos. E fomos junto com uma equipe, junto com o Alfredo. Ah, eles foram. Sim. Com o Alfredo, Caputo, François, eu. E eles também ali. Tem as outras roupagens deles. Tem, tem. Ali eles precisaram dar uma diferenciada. Adensada. Isso, uma adensada para não termos problemas. E fomos expor a eles algumas ideias que tínhamos, e eles darem a informação como eles gostariam. Até por hoje ser muito aberto o trabalho deles nesse meio, muitos livros e muitos médiums conseguem trazer a informação que eles existem. Fomos lá na condição de vocês, na condição neutra, de poder trazer e estudar aquilo que eles queriam. Então, lógico, você também se portou como igual entre todos. Também foi uma outra equipe de guardião que não trabalha diretamente conosco, mas que tem um acesso mais fácil. Quem encabeça essa equipe? Essa equipe que tem um acesso até mais fácil, foi um dos caveiras. Sabia. Que foi lá com a gente e ajudou nesse processo. Podendo ali se manifestar, conseguimos um acordo. E os espíritos se manifestaram e já trabalhavam com alguns médiums, e foi tudo em pleno calmo. E a gente falou com o Mago Negro, ele parecia com o quê? Com você. Ser humano normal. Ser humano comum. Nada. Às vezes até vestido num terninho. Mas é requintado que muitas pessoas. inteligência grandiosa. É. O que, que a gente propôs para ele? Fala-nos um pouquinho de detalhes só desse encontro. Eu que cheguei falando, naquele verbo... Não, foi o Alfredo. Ah. Foi o Alfredo, o caveira da questão, e eu. Chegamos falando diretamente com ele. Depois você disse que você... Ele até perguntou quem era o vivente. O vivo. Explicamos, você se explicou, você mostrou a sua informação, você se posicionou e disse que ia trazer da forma que ele quisesse trazer, mas que ele pudesse trazer a informação dele, a visão dele, sem preconceitos, da forma que ele pudesse. Nossa. E ele trouxe... Mas ele trouxe assim, através de pessoas subordinadas a ele, ou ele mesmo? Pessoas subordinadas, ele não chegou a descer. Ele não chega a incorporar nos outros. Não incorporaram? Pode incorporar, mas ele não quis. E claro, pode ser. Ele quis que alguns outros fizessem. Até por questão, se ele quisesse mesmo. É. A gente deu bandeira branca para ele fazer. Mas ele não achou interessante. Porque, de qualquer forma, vai passar, né? O que ele quer. Exatamente. Claro. Mas agora, ficou aberto a ele, quando ele achasse interessante, fazê-lo. Ainda está aberto. Então, os médicos se cuidam. Se cuidem. Agora quem está assistindo diz assim, mas espera aí, como assim um mago negro, o diálogo com os espíritos tem responsabilidade de passar só aquilo que é bom para a gente ouvir? O senhor responde o quê? Que tudo é um estudo. Estudar um lado é em cima se manter na ignorância. Estudar vários lados é abrir a sua mente e ver qual é a sua verdade, qual é o bem que Deus pode se manifestar. Não existe só um lado maldoso, pois se ficarmos assim, estaremos como tantos outros, apontando e dizendo que ali é ruim e aqui é bom. Estamos aqui para trazer o estudo constante e o aprendizado para as pessoas, lógico. Cada um vai perceber as palavras ditas, o que tem de melhor, o que tem de verdadeiro, o que tem de evolutivo. Queria pedir, eu sei que o senhor tem suas atividades, se o senhor não pode ficar para mais um encontro e a gente tratar de outros detalhes dos bastidores do diálogo com os espíritos. Sim, sim. Pode ser? Pode. Então, para esse primeiro momento, em cima do que foi tratado, vou pedir a sua mensagem final. Mas antes da sua mensagem final, eu quero dizer às pessoas que no próximo encontro vamos tratar com o senhor mais desses nossos desdobramentos, dessas histórias, quem sabe até não pegar com o senhor um momento de encontro com o interplanetário. Sim. Como que foi? Sim, como sim. Que foi? Que assim seja. E também tem uma coisa, as pessoas perguntam, mas é Tiriri, da Porteira, da Calunga, Lonã, por que que o seu, quando vem, nunca fala? É Tiriri. Olha lá, ele sempre fala, é Tiriri. É Tiriri. Ah. Parece que quando se diz assim, a minha religião é o amor, porque inclui todas, o senhor está meio assim. Tá? Exatamente. Na política da rua vizinha. É Tiriri, tá ótimo. Importante é Tiriri. Claro. Cada um é um, mas eu sou Exu, Tiriri. Certo. Por que se separa assim com esses nomes? São perícias específicas? Perícias específicas dentro daquela que já existe, perícias específicas que ajudam e aquele espírito tem maior força sobre cada situação. e ali podendo atuar com maior força, com maior habilidade. Estudou para aquilo e ali ele já tem a autoridade para ser um tiririi. Com aquela perícia. Exatamente. Claro. E isso quer dizer que o senhor não tem nenhuma dessas perícias ou prefere não dizer qual é a sua? Prefiro tiririi. Mensagem final para esse encontro, seu Tirini. Que vocês absorvam tudo que vem com o coração, sem julgamento, sobre cada espírito que fala, sobre cada médium, isso aqui. Escuta com o coração, porque com o coração você sempre tira o melhor de cada palavra. Uau, que assim seja, muito obrigado. Seu Tiriri, às vezes um preto velho falou, Jefferson, acho que foi para Moçambique, às vezes a sua equipe deixa um obsessor vir pelo teu mental e colocar uma pergunta desafiadora para o espírito, porque o próprio superior daquele espírito que está lhe falando mandou esse obsessor indiretamente, mas como uma forma de treinamento para ele. Muitos também acontece muito. Você fica intuindo ali, há todo um campo aberto para vir, e também temos alguns espíritos que também estão às vezes no ambiente, obsessores, até pela questão vibratória do ambiente da pessoa, ou do que é necessário para aquele espírito, até pelo superior dele, porque nós espíritos também temos nossos mentores, nossos superiores, se assim pode dizer, que pede ali, você não sabe de nada, mas vem uma pergunta, de repente você faz, no sentido, o espírito vai saber lidar com aquilo ou não, lidar também com suas ilusões, suas vaidades e tudo mais. Nossa. E tanto o espírito, como muitas vezes o próprio médium, que está ali às vezes consciente, observando tudo aquilo. Nossa. Se ele interfere ou não, como que ele lida ou não. Às vezes até o guia que está incorporado faz uma pergunta no seu campo mental também. Ah. Você recebe, faz, para que ele dê a resposta. E ali, o guia dele, médium. O médium dele, aprenda junto com aquilo que ele está ensinando naquele momento. Ha. Pois ele está ali consciente, ele está aprendendo junto. Ele responde, o médium aprende. Ele responde e o médium aprende. E o médium aprende. Claro que sim.